Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali da técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Minha voz hoje tá meia rouca, porque eu tô aqui no estado do Tocantins. Hoje eu tô gravando o programa aqui de Lajeado, na beira aqui da represa, né? E um calor danado, a gente sai do calor, entra no ar-condicionado, sai do ar-condicionado, entra no calor, e aí a garganta não aguenta. E também estou conversando muito, né, das reuniões que a gente tem feito aqui, e realmente a garganta, vocês vão tolerando aí, mas não está muito boa a garganta hoje não. A discoteca do Cleitão traz hoje a música do cantor Carlos Pitti. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Wilson Simonal, esse deixou saudade. A frase retocável hoje do filósofo Platão, a oração muito bonita, a oração da fé. A fé faz milagres, viu? E a dica de hoje, faça do seu filho um amigo. E isso é importante mais da conta, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos recordando um grande sucesso da carreira dele. Você lembra dessa? O Newton César vai recordar uma canção que muita gente conhece. Os mais antigos, os mais novos não conhecem, não. Os mais novos só conhecem essa turminha do cabelinho arrepiado aí. A sugestão do Bejar traz o cantor Paulinho Reis. Eu começo trazendo aí uma das mais tocadas do Brasil atualmente, Marcos e Belucci, Domingo de Manhã. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono domingo de manhã. Domingo de manhã. Tá com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu preciso

Eu sou um cara alucinado por você. Amar assim não é pecado. Se for, eu estou condenado a te querer. Por quantas vezes investi, pensando apenas ser feliz, mas foi em vão. Contigo é que eu aprendi, por isso é que entreguei meu coração. O amor é assim, vive em mim, mora no meu peito. O amor é assim, vive em mim, não tem mais jeito. Você e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, como a nuvem e o céu. Você e eu somos letra e papel, escrevendo uma história que tem um sabor. Quantas vezes investi, pensando apenas ser feliz, mas foi em vão. Contigo é que eu aprendi, por isso é que entreguei meu coração. O amor é assim, vive em mim, mora no meu peito. O amor é assim, vive em mim, não tem mais jeito. Você e eu somos mesmo parecidos, somos velhos conhecidos, como a nuvem e o céu. Você como a nuvem e o céu. Você e eu somos letra e papel, escrevendo uma história que tem o sabor de mel. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Paulinho Reis, O Amor é Assim. Essa é a importância do divulgador. Eu não conheci o Paulinho Reis. O Flávio Bejar mandou para mim o trabalho, eu gostei e estou mostrando para vocês. É assim que funciona o trabalho do divulgador. Os artistas famosos mantêm os seus divulgadores. Todo mundo precisa. Agora, quem precisa mesmo é quem está começando. Não é conhecido. O jeito que tem de ser conhecido é fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Pelo intermédio do Flávio Bejar, a música do Paulinho Reis está sendo mostrada para centenas de emissoras de rádio do Brasil e do exterior. Essa é a importância do trabalho do divulgador. E se você quiser contratar o serviço do Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Newton César, Humberto e Ronaldo, e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todas as vezes que toca aquela música Adeus Solidão, eu me lembro do meu pai, meu saudoso pai Antônio Aguiar, que ele gostava, agora eu posso dizer adeus solidão. Meu pai gostava daquela música, né? E assim são as músicas que vão marcando a vida da gente. Por isso é que eu criei esse quadro. Você lembra desta? Newton César, Caminhamos.

gente apaixonada que canta a noite inteira, até de madrugada, segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora gente. Hoje eu tô aqui em Lajeado, no estado de Tocantins, gravando o programa no dia do aniversário do ex-prefeito Júnior Bandeira, uma festa maravilhosa aqui na casa dele, né, com a presença do deputado e candidato ao senador pelo Tocantins, Eduardo Gomes, a presença do governador Sandoval Cardoso, a presença de muitos amigos aqui. Daí nós estamos fazendo uma festa maravilhosa, uma reunião de amigos, e eu estou aproveitando, fui para um quartinho aqui, aproveitar para gravar o nosso programa. Mandando um abraço aos amigos de Lajeado, no estado do Tocantins, uma pequena, mas muito acolhedora cidade, bem pertinho da barragem do Lajeado, né? Lugar bom, tem muito peixe, lugar de pescar, realmente uma das melhores coisas que tem. Eu estou percorrendo todo o estado do Tocantins, essa semana nós tivemos em Araguaína, tivemos em Miranorte, Miracema, Lajeado, Palmas, e essa semana agora vamos continuar viajando pelo estado do Tocantins, e você que me ouve em qualquer cidade do Tocantins, pode ter certeza que eu vou passar aí na sua cidade, tá bom? No próximo bloco, eu tenho uma dica para você. Faça do seu filho um amigo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma dica muito importante. Eu acompanho, né? Eu gosto de observar as relações humanas, e a dica de hoje é a maneira de você criar o seu filho. Antigamente, eu me lembro, eu era menino, e a coisa mais interessante é quando porque naquele tempo o menino não podia entrar em conversa de adulto. E quando eu entrava na conversa dos adultos, o povo ficava espantado. Meu pai achava muita graça, os amigos do meu pai também. Mas hoje os tempos mudaram. Naquele tempo os meninos eram criados igual um animalzinho de estimação. Não tinha direito à manifestação, não falava nada. Era na pancada, qualquer coisa, o tapa na orelha comia. Os tempos mudaram. Hoje, ser pai é um acidente biológico. Transformar o seu filho num amigo seu é uma construção do dia a dia. A criança muito jovem, eu tenho hoje um neto de 4 anos de idade, e ele tem opinião própria. É impressionante como ele defende as posições dele, e eu incentivo a fazer isso, porque cada ser humano é um universo diferenciado. Então, a maneira que eu escolhi para educar os meus filhos foi fazer deles meus amigos. Eu nunca os tratei com autoritarismo, sempre tratei com autoridade e respeito. É diferente, não é você deixar o menino crescer do jeito que quer, não. Você senta, explica, porque hoje as pessoas, as crianças querem saber por quê que elas têm que ter determinado comportamento, e você tem que ter argumento para convencê-los. Então, uma maneira que eu escolhi de ser mais amigo dos meus filhos é recebendo os amigos deles na minha casa, isso desde tenra idade, 3, 4, 5, 10, 14, 15, 16, até hoje, que está tudo homem velho já. Me tornar amigos dos amigos deles, e eu ganhei um apelido dos amigos dos meus filhos, Cleitão. E hoje meus filhos todos me chamam de Cleitão, porque eu me tornei amigo dos amigos deles e me tornei amigo, muito amigo dos meus filhos. Então, a minha sugestão de hoje, a minha dica de hoje é essa: faça do seu filho um amigo, porque a amizade é a melhor coisa do mundo, mesmo entre pai e filho. Os Chonados da Vida, Gino e Geno e Rick Renner, Cê Quer Matar o Tio? Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio? Ei, Sil, cê quer matar o tio? Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ô, Rick Renner, essa menina é novinha demais. O que será que ela tá querendo? Ô, Gini, gente, vocês não perceberam ainda? Ela quer matar nós, ela quer matar o tio. E fica me olhando, provocando, me acendendo. Com o dedinho na boca, jeito de quem tá querendo. E faz meu coração quase sair pela boca. Não tô mais aguentando, menina, você tá louca. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio? Ei,

pra me arrepender. Apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento ter a vida inteira pra me arrepender. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos relembrou aí um grande sucesso dele, Falando Sério, e eu vou trazer um sucesso do momento agora. Rio Negro e Solimões, O Cavalão Tá Doidão. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Barreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Cabelo chando e galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão não nasceu pra viver amarrado, gosta de pasto novo e de ser bem tratado. Se você deixar o cavalão fechado, ele vai pular a cerca pra comer o capim que tá do outro lado. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Barreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Barreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão gosta mesmo de viver à vontade, no meio das potrancas, em plena liberdade. Se você deixar o cavalão sozinho, ele quebra a porteira e sai na carreira em busca de carinho. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Barreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Barreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Barreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando, cavalão tá doidão, cavalão tá doidão. Barreiro e chão de galopando, tempo tranca na pista. Cavalão tá chegando. Rio Negro e Solimões, O Cavalão Tá Doidão. E o Negro Solimões passou uma temporada aí sem placar nenhuma música, agora acertou duas, né? O Cowboy Vai Te Pegar e O Cavalão Tá Doidão, dessa grande dupla do Brasil chamado Rio Negro e Solimões. No próximo bloco, eu tenho a oração da fé pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Final de semana, muita festa acontecendo, mas tenha muito aniversário esse final de semana, viu? Aniversariando Rosencler Rodrigo da Silva, o cantor e compositor meu amigo Rafael Silva, o Edmilson Paula, DJ Cardoso, Rodrigo César Lima Rezende, filho do Julinho, meu primo, Alexandre Oliveira, Luiz Antônio Araújo, meu amigo lá de Coromandel, Gilberto Alves da Silva, Ronaldo Saraiva, Ana Lopes Montier, Maria Judite Domingos, Ana Paula Assunção, Joseildo Batista, radialista, Patrícia Silva, o Samuel da dupla Eliane e Samuel, Aline Moraes, o cantor Tim Lelo, Antônio Alves Dias, Rafael Flech, Ana Maria, Ana Lúcia, Regina GTCA, Fabrício Matias, Flávio Rodrigues Silva, Bruno Silvério, Walter Rodrigues, o locutor José Carlos de Carvalho, Elaine Batista, Fachura Aníbal, Romel Silva, Solange Pereira, Graciela Castro, Guilherme Bruno Teodoro Souto, Jean Batista do Carmo, Deia Carvalho, Sônia Maria Bastiani, Adriana Ramos, Márcia Leite, Jonas Santana, Delci Nena Hermes de Oliveira, Vanusa de Luna Bom, Jorge Viana, Ailson Salles Amaral, Coló Farias, o meu amigo compositor Geraldo de Jesus Filho, Diego Sandes, Roberto Batista, Neuza Braga, o compositor Júnior Galinari, Ana Carolina Flor, Cida Santos, Joyce Piradinha, o Gauchinho Divulgador, Fran Lopes, DJ Wesley Chaves, Elizabeth Sena, Geazi Silva, Elisângela Oliveira e a Mariane Ferreira Machado. Todo mundo de aniversário nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. Quero desejar a todos muita paz, muita luz, muita saúde, principalmente muita saúde. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, receba também todos os nossos votos e esta oração belíssima que eu vou fazer, chamada Oração da Fé. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos e proteção para minha vida. Que vossa divina luz incida sobre mim, com vossas mãos retirai todo o mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao meu redor. Que as forças negativas que me abatem e me entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. Que o vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o meu progresso e também do céu vossas virtudes penetrem o meu ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os meus caminhos, que meus passos sejam dirigidos e por vós abençoados. Entrego-me em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vou alcançar. Agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Belíssima essa oração. Está no livro Didática Espiritual, que foi um presente da minha sobrinha Flávia Aguiar, que mora lá em Belo Horizonte, me mandou essa beleza de livro que eu tenho passado algumas orações para vocês. Se você tiver uma oração bonita, quiser passar para mim, você pode usar o nosso e-mail, rbmmusica@gmail.com ou programacleitoaguiar@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, Xot Mineiro. Bem tarde, quase noite, eu no portão esperando pra lhe ver. Passaram 7, 7:30, 8 horas e nada de você aparecer. Eu fui saindo sem saber pra onde ir, vi uma coruja cismando num jardim. Cheguei pra ela e lhe assuntei: você quer saber, a resolva minha dor. Fiquei parado, coração perdido, esperando, e a coruja não falou. Eu fui embora, coração partido, o meu amor só feridas deixou. Só feridas deixou, só feridas deixou. Tem nada não, eu arranjo outra mulher, só dou amor depois de tiver ganho. Você vai ver como é que eu vou ficar. Mulher comigo vai ter que se explicar. Só feridas deixou, só feridas deixou. Mas por favor, não me faça dengo, nem cafuné e tire esse olhar. Não fale baixo no meu ouvido, senão, meu bem, sou capaz de relaxar. Já era tarde, já bem tarde, quase noite. Eu no portão esperando pra lhe ver. Passaram sete, sete e trinta, oito horas e nada de você aparecer. Eu fui saindo sem saber pra onde ir. Vi uma coruja cismando num jardim. Cheguei pra ela e assuntei. Você que sabe, ela resolva minha dor. Fiquei parado, coração perdido, esperando e a coruja não falou. Eu fui embora, coração partido. O meu amor só feridas deixou, só feridas deixou, só feridas deixou. Tem nada não, eu arranjo outra mulher. Só dou amor depois de te der ganho. Você vai ver como é que eu vou ficar. Mulher comigo vai ter que se explicar. Só feridas deixou, feridas deixou. Mas por favor, não me faça dengo, nem cafuné e tire esse olhar. Não fale baixo no meu ouvido, senão, meu bem, sou capaz de relaxar. Cleiton Aguiar cantou dele, Shot Mineiro. Essa música é a música mais importante da minha carreira, que essa música mudou a minha vida. Eu era um empresário na área da construção civil em Brasília e participei de um festival com essa música e fui muito bem no festival. Vendi a minha empresa e passei a me dedicar ao rádio, à música e à televisão. Foi uma guinada importante na minha vida. Graças a Deus eu descobri o que eu queria ser. Já estava velho, já estava com 30 anos de idade, né? Mas graças a Deus as coisas deram certo e eu estou aqui até hoje conversando com vocês e podendo cantar aí o meu Shot Mineiro. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá. Eu vou chamar o Leonel e Goiá Filho para cantar Onde a Saudade Mora. você me adora. Na falta do bem ausente, geralmente a gente chora. Você quer chorar por mim? Pois então que chore agora. Daqui a 15 minutos, meu bem, eu preciso ir embora. Daqui a 15 minutos, eu preciso ir embora. Você quer chorar por mim, oh meu bem? Pois então que chore agora. Relembrando Goiás, Leonel e Goiás Silva, dele do Oswaldo do Ouro Verde, Onde a Saudade Mora. A frase irretocável é do filósofo grego Platão. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida, é a frase irretocável do filósofo Platão. É desse jeito mesmo, né? A gente não dá valor nas coisas. As coisas importantes da vida, quando você perde, aí que você vai descobrir que elas eram importantes. Então, antes disso acontecer, dê valor a tudo que você tem de importante, tá bom? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Carlos Pitti. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. É a mais nova rede de televisão do Brasil, tem apenas 10 anos de existência, está crescendo muito, nós já estamos em mais de 200 cidades, 22 capitais e mais de 200 cidades do Brasil. E se você não recebe ainda na sua cidade o sinal local da Rede Brasil de Televisão, não tem problema. Você pode me assistir pela TV Oi no canal 1, a Claro TV canal 133, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC. A única TV paga que não transmite o nosso programa é a NET. Se você tem a NET e quer assistir meu programa na televisão, muda, passa para uma dessas outras aí. Você vai me ver toda terça-feira às 23 horas e todo domingo às 22 horas. Nesse domingo eu vou conversar com dois candidatos ao Senado pelo Distrito Federal, a Sandra Quezado do PSDB e o Aldemário do PSOL. Domingo, 22 horas, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode assistir também por todas as parabólicas ou direto no seu computador pelo site rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Carlos Pitti, Passe de Mágica. Não nego que eu não durmo bem sem você. Prometo que eu não fico sem querer te ver. Não escondo que eu sinto tanta saudade sua. Não nego quando falo contigo dá um calafrio. Prometo que seu beijo me dá um arrepio. Não escondo que amo você à luz da lua. Se eu pudesse eu faria um mundo para de girar. Eu buscaria você só em um piscar, pra ficar comigo. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo num passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui feliz tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo no passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui feliz tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Quando está comigo. Eu faria o mundo para de girar. Eu buscaria você só em um piscar, pra ficar comigo. Só que não dá, sou um cara mortal. Não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo no passe de mágica. Não esqueço quando te conheci. Fui ver que não dá. Sou um cara mortal, não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo, não passe de mágica. Não esqueça quando te conheci, fui feliz tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica. Só que não dá, sou um cara mortal, não tenho poderes fora do normal. Pra trazer você pra ficar comigo, não passe de mágica. Não esqueço quando te conheci, fui feliz tudo que eu vivi. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica quando está comigo. Mas agora só em pensamento a vida é fantástica, um passe de mágica. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Carlos Pitt, Passe de Mágica. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6133526993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer um grande mestre. Wilson Simonal está chegando a hora. Faculdade da Música apresentou o grande mestre Wilson Simonal, está chegando a hora. Sucesso do momento, Gustavo Lima, O Outro Lado da Moeda. Eu não aguento mais